Tô na esquina Choperia, Cacique Fume Mix. Essa galera massa. Alô, loira salgado. Chama papai. Minha amiga Rose Salgados. Segue ela no Instagram, viu, gente? Gatinha. Minha amiga João Pizzaria e Açaí. Ele abraço. Se mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Abre o som, bota a mala, põe a gata pra dançar. Se mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Tu sai da frente, rapaz, sai da frente. Alex, o que é isso, Mateuzinho? Sai da frente, rapaz, sai da frente. Alex, o está top. Abre que é sucesso, Brasil. Abre, abre, abre, abre, abre. Abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, fiquei sabendo que a galera aprovou. Quando a guitarra chora, minha galera grita. Chama no swing, papai. Metro sax. Abre o som do porta-mala, põe a gata pra dançar. Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Abre o som do porta-mala, põe a gata pra dançar. Desce mais uma cerveja. Sai da frente, rapaz. Sai da frente, rapaz. Sai da frente. Alex Gomes tá tocando, todo mundo vem aqui. Sai da frente. Sai da frente, rapaz. Alex Gomes tá tocando. Abre que é sucesso, vai. Abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre. Fiquei sabendo que a galera endoidou. Quando a guitarra chora, minha galera grita. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Chama na bota, papai. Alô, minha amiga Vanessa e o Daimondas. Ô, meu amigo Zé, te estoura.